Programa Nós, as Mulheres. Um programa, um espaço onde todos os ouvintes podem dar a sua opinião sobre o tema escolhido, com ou sem convidado. Aqui a sua opinião conta. Aqui tudo é debatido sem papas na língua. E claro, também a boa música passa por aqui. Tudo o que se passa, passa na Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital. Nós, as Mulheres. Um programa produzido e apresentado por Natália Novaes. Aqui na sua, na nossa, na vossa Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital. Já está farta de esperar, solta a voz e vem cantar. Canta, canta, canta, canta. Desfaz esse nó que há na garganta. Boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova e ao programa Nós as Mulheres, quinta-feira, 14 horas e 8 minutos, 18 de junho do ano 2015. Em estúdio, tal como lhes anunciámos, dentro da possibilidade de tempo que tivemos para o fazer, temos um vasto painel. É a quem agradecemos a presença aqui no programa Nós as Mulheres, neste, com repetição neste domingo, dia 21. Cerca das 14 horas, ainda não está confirmado, mas de princípio sim, voltamos a estar consigo então no próximo domingo às 14. Mas hoje em direto, tenho aqui no estúdio um painel riquíssimo. Esperamos que nesta hora nós possamos realmente aclarar, ajudar a compreender o porquê desta desigualdade. Ou igualdade, como quiser, porque quando há igualdade é porque há desigualdade e vice-versa. Mas dizia eu que tenho aqui um painel que já passo a apresentar-lhe, não sem antes ouvirmos o nosso eu querido Euclides Cavaco com este tema que nos dedica, mas que também peço a atenção, não só do painel, mas das pessoas lá em casa. Thank you. é ser esposa e companheira, amante, terna e fagueira, que o amor sabe entender. Ser mulher é ser mãe e conselheira, dedicada de alma inteira a que devota o seu ser. Ser mulher é ser do lar timoneira, na doença a enfermeira, é dar mais que receber. Ser mulher é ser fonte de existência, que cala a voz da ciência, a força de ser mulher. Ser mulher não é somente a figura e a fulgência, é muito mais transcendente do que essa mera aparência. Ser mulher é ter coragem de pôr fim à injustiça, dessa humilhante imagem que outrora a fez submissa. Ser mulher é dizer não ao abuso e violência, à vil discriminação e à austera prepotência. Ser mulher é procurar o direito à igualdade e sem tabus comungar tudo com justa equidade. Ser mulher é esse alguém, avó, neta, irmão ou filha, devotada esposa e mãe, que o seu amor compartilha. Ser mulher é sim lutar para ser compreendida e sem medo conquistar os seus direitos na vida. Escutámos Euclides Cavaco neste tema Ser Mulher. E agora sim, passo a apresentar-vos o painel que está aqui na Rádio Boa Nova neste dia, neste programa Nós, as Mulheres. E penso que nós, as mulheres, estamos em maioria. Já ganhamos alguma coisa porque nós quase sempre estamos na minoria. Portanto, muito boa tarde. Começo aqui por ordem de chegada, porque foi aqui a Dona Helena Berardo que chegou primeiro. Faça o favor de se apresentar. Muito boa tarde, Dona Helena. Muito boa tarde a todos e a todas. A todos, pois, porque são dois. Então, eu chamo Helena Berardo e sou professora. As questões da igualdade e da desigualdade entre sexos marcaram-me sempre muito, porque além de ser professora, sou engenheira. E dentro da minha profissão é muito complicado exercer no meio dos homens, exercê-la. E então fiz um mestrado em estudos feministas e é um dos motivos porque aqui estou, porque pertenço ao grupo de trabalho da Câmara Municipal de Igualdade de Género. Pronto, é esta a minha apresentação, penso que já disse tudo. Portanto, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Disse-me que era difícil trabalhar no meio de homens? Sim, em engenharia sim, porque tenho que ir a obras, sou engenheira eletrotécnica. E fui várias vezes a obras e não foi fácil, por vários motivos. Pois, está certo, era só uma notinha. Passamos já a seguir a Dona Fernanda Cabral. Muito boa tarde, Dona Fernanda. Faz favor, apresente-se então. Muito boa tarde e boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é Fernanda Cabral, trabalho nos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital como operadora de telecomunicações, quase há 18 anos, uma casa que sempre me acolheu bem, não sentindo grandes diferenças, porque é uma casa que sabe receber e na qual me sinto perfeitamente integrada. Lido diariamente, quase sempre, com homens. Somos três mulheres lá dentro, diariamente. Depois temos todas as outras bombeiras voluntárias, mas diariamente somos três mulheres e nunca senti qualquer discriminação. Embora tenha que admitir que nem sempre é fácil a gente fazer valer as nossas ideias. Não, nem sempre somos bem interpretadas, mas no que me toca respeito, eu sinto-me perfeitamente integrada, apesar de trabalhar com, maioritariamente com o sexo masculino. É operadora de telecomunicações. Exatamente. Portanto, não é. Não, como disse em off, há um bocadinho e brincando um bocadinho com a situação, não apaga fogos. Não apago fogos. Mando, entre aspas, apagar os fogos. Ou também apagá-los de outra maneira. Exatamente, também não mando. É tudo um trabalho em equipe. E sente-se bem integrada, apesar de três mulheres e no meio de muitos homens? Eu sinto. Pronto. Sim. Temos que, portanto, tudo vai de uma questão de mentalidades. É uma casa com gente muito jovem, em que as mentalidades também já são diferentes. E, como tal, sinto-me bem. Claro. Embora, como digo, há sempre os senãos, não é? Também existem os senãos quando são de mulheres e tudo homens. Exatamente. Eu também já trabalhei numa secção onde eram 50 mulheres e também senti na pele a discriminação, apesar de sermos só mulheres. Pois, até me parece, por isso eu há bocadinho perguntava à doutora Helena, porque quando disse que mas justificou porque portanto aqui não é um caso de desigualdade, portanto sente-se bem integrada. Agora passamos ali à primeira voz masculina e felicito também por isso, porque nós as mulheres estamos mesmo em maioria e eu fico toda contente, sou feminista, pois eu defendo sempre as mulheres. Então estamos com o Manuel Garcia, que é assistente social na Arcial. Exatamente, então faça favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradecer o convite. Eu aqui, ao contrário da minha colega de bancada, devo dizer que sou um privilegiado, não é? Tanto na minha profissão, porque sou assistente social, é uma profissão tendencialmente feminina. Sim, senhor. E em contrapartida trabalho na nobre instituição Arcial, todos os dias, onde o corpo técnico é essencialmente feminino. Então quero dizer que me sinto muito bem junto das mulheres e junto delas, e que desempenho com naturalidade a minha função. Homens. Trabalhamos em equipa, porque nós homens também temos a sensibilidade de que, se o Criador criou a mulher, nós também temos que tratar com dignidade e temos que. E eu penso que aqui neste caso elas fazem-no muito bem, porque, sendo o único técnico superior, sinto-me sempre acarinhado e isso também é de louvar, por isso também não sinto qualquer restrição. Penso que este programa da que a Natália Novaes tem, nós as mulheres, por si só e com este tema, tem muito que se lhe diga. Porque hoje, numa sociedade mais evoluída, nós hoje também, ao contrário, como as mulheres dizem que são às vezes menos acarinhadas, como ainda disse. Não penso que seja assim, porque nós hoje os homens, por exemplo, não sei, estou-me a lembrar aqui de uma situação, por exemplo, ao nível da parentalidade, não é? Então, licença de maternidade e parentalidade. Nós hoje os homens, apesar de também já podemos usufruir desse direito que nos assiste, também não, basicamente, deixamos isso para as nossas esposas, para as senhoras. E hoje isto é um exemplo também como a sociedade evolui, no sentido de que também não só as mulheres se sentem discriminadas, nós homens também eram discriminados neste tipo de direitos. Pois, apesar de nós sempre termos igualdade. Apesar de nós sempre defendermos, e a nossa sociedade, defender uma sociedade igualitária para todos e defender a igualdade de direitos, e hoje isso também, ainda bem que assim é, que já junto da nossa comunidade oliveirense e comunidade local, e até junto a nível nacional, já vemos mais as mulheres cada vez mais a participar na vida ativa, nomeadamente em funções que também não eram muito adequadas àquilo que eram há uns anos atrás, não é? Nomeadamente funções políticas, administrativas e outro tipo de profissões. Por isso, dizer-vos que na minha qualidade de assistente social sinto-me muito feliz, sinto-me acarinhado, desempenho a minha função com normalidade, como disse, na Arcial, num público-alvo que requer também todo um tipo de cuidados e carinho diferente daquilo que todos os outros e que todos nós temos, e por isso sinto-me muito feliz também estar hoje aqui e partilhar convosco um pouco daquilo que é o meu pensamento acerca da igualdade e de género, porque não nos podemos esquecer, não podemos associar o sexo daquilo que é o género, são coisas diferentes, mas que desde sempre, e penso que a sociedade tem evoluído positivamente numa igualdade de direitos, e penso que estamos aí no bom caminho. Mas, como digo, às vezes também os homens também sentimos também um pouco discriminados, porque há profissões que são essencialmente feministas e que são profissões que a sociedade sempre viu como profissões mais ligadas ao feminino, profissões, e hoje, só para relembrar, por exemplo, no meu curso éramos 120, quando começámos o curso, e éramos 4 homens no meio de 120 meninas, por isso, e hoje também já é mais frequente vermos psicólogos, vermos assistentes sociais, vermos todo um conjunto de aparecimento de novas profissões ligadas também aos homens, e assim sucessivamente. Por isso, penso que vai ser aqui uma hora bem passada, não é? Com o contributo de todos, vamos ver como é que corre. Até já. Agora, depois, os últimos são os primeiros, depois quem vai fechar o painel na apresentação é o Dr. Francisco Rolo, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, porque agora vamos para a doutora Ana Rodrigues. Doutora Ana Rodrigues, socióloga, e que também aqui está connosco. Boa tarde, doutor. Vais favor-se apresentar também. Sou Ana Rodrigues, trabalho na Câmara Municipal, no Gabinete de Ação Social, sou socióloga do gabinete e pertenço a esta equipa do projeto Igualdade Local Cidadania Responsável, desde há uma série de anos que tenta introduzir estas questões ao nível da comunidade oliveirense e tenta trazê-las para a ordem do dia, e portanto é nesta qualidade que aqui estou. E agora sim, Dr. Francisco Rolo, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova e ao programa Nós as Mulheres. Faça favor, está tudo em ordem. Então, boa tarde, Natália, boa tarde a quem nos acompanha aqui na conversa e boa tarde a quem nos ouve no auditório da Rádio Boa Nova. Agradecer à Rádio Boa Nova e particularmente ao programa da Natália Novaes. Nós as Mulheres. Nós os cidadãos, hoje tem que ser. Sim, isso. Os cidadãos têm todos os dias, por isso é que nós temos o Dia da Mulher e tal. Porque... Nós, pronto, para nos irmos introduzindo. Não deixa de ser engraçado eu dizer nós as mulheres. Com esta minha voz. Desculpa interromper-te, mas às vezes há aqui uns certos preconceitos quando os nossos colegas têm que anunciar o programa da Natália Novaes, nós as mulheres. Eu não estava a anunciar o programa nenhum. Nós os homens. De voz clara, eu sei, agradecer ao programa Nós as Mulheres a disponibilidade para acolher mais uma ação de sensibilização para as questões da igualdade de género, isto é, para as questões da igualdade de oportunidades que devemos promover entre homens e mulheres no trabalho, na sociedade, na relação paritária, na relação igual que deve haver no espaço familiar, na partilha de tarefas, no cuidar dos filhos, no direito a uma carreira profissional. As igualdades e desigualdades, infelizmente numa área mais complexa, que é, refiro-me aqui à violência, que é um dos aspectos que damos mais atenção, nas questões do acesso ao emprego, nas questões de quem é mais vítima do desemprego e quem é mais vítima da precariedade social e das dificuldades. O projeto lida com estas questões todas. E primeira nota, é missão desta equipa destapar estas questões. Não vale a pena varrê-las para debaixo do tapete ou encostá-las a um canto. A missão, quando criámos este projeto da Igualdade Local Cidadania Responsável, quisemos promover, de facto, uma cidadania responsável. E o primeiro princípio para a cidadania responsável é percebermos o que é que se passa à nossa volta. E para isso é preciso desocultar, revelar coisas e percebermos onde é que há igualdades e onde é que há desigualdades. Olha, percebi aqui várias coisas e, de facto, muito mudou na sociedade portuguesa e muitos aspectos têm vindo a ser melhorados, e particularmente também na sociedade oliveirense. Por exemplo, a professora Helena diz que era engenheira, porque hoje é mais professora, e que no mundo laboral, portanto na sua profissão, era discriminada, desvalorizada, tinha que batalhar mais para ser respeitada como profissional. Ou seja, ela, mulher, num mundo de homens, sentia-se inferiorizada. Por outro lado, a Fernanda Cabral, no mundo de homens, que é o mundo dos bombeiros, o que é que assistimos? Primeira nota, a Fernanda não se sente discriminada e sente-se uma entre iguais. E com uma nota bastante positiva. O mundo dos bombeiros deixou de ser um mundo masculino e tem sido gradualmente um mundo feminino. Eu posso testemunhar, eu sou filho de um bombeiro com 42 anos de serviço, portanto eu desde miudito, desde os 4, 5 anos ia aos bombeiros e só via homens de farda e homens de galochas e de fato macaco quando se usavam e combater os incêndios e ocupar os carros de bombeiros e os quartéis. E as mulheres apoiavam nas festas a cozinhar, a fazer o caldo verde, etc, etc, etc. E hoje, felizmente, vamos aos bombeiros e encontramos bombeiros e bombeiras quase ao mesmo nível em termos de número de efetivos. E isto foi uma progressão fantástica. O Manuel, no mundo de mulheres, que é particularmente o mundo do serviço social, e particularmente neste caso de uma instituição de apoio a cidadãos portadores de deficiência, de facto, o Manuel não é o único homem, mas conhece a instituição e as instituições ao nível de intervenção social, de solidariedade social. É um mundo muito organizado e coordenado pelas mulheres. Curiosamente, as direções são de homens, genericamente, nas IPSS. Mas particularmente, há uma mudança de paradigma. Temos a Arcial, as chefias, quer em termos de direção, quer em termos de coordenação, são mulheres. E vê-se também o aparecimento, por exemplo, da obra Dona Josefina da Fonseca, um conjunto de mulheres, quer na coordenação, quer na direção. Portanto, elas vão emergindo e de facto, como é que um homem gera o seu posicionamento e se relaciona? O Manel não se sente discriminado, nem a profissão é. Será um preconceito dizer que é uma profissão feminina. O mundo das autarquias tem sido. Do mundo das autarquias, por exemplo, aqui usando o exemplo da doutora Ana Rodrigues, é um mundo onde as mulheres gradualmente se afirmaram profissionalmente. Eu agora não sei de memória, mas provavelmente nos serviços municipais, no edifício dos espaços do município, o maior número de funcionários são mulheres. Naturalmente nos serviços externos são homens, e acho que maioritariamente o município tem mulheres como profissionais. Portanto, o mundo laboral tem-se vindo a reequilibrar, criando igualdades, o que não implica que não haja desigualdades que persistam. Por isso é que é preciso continuar este trabalho de sensibilização, de educação, de passar para a esfera pública e falar nestas questões. O primeiro passo é falar nestas questões. Por isso é que criámos este projeto em 2012 e por isso é que temos um projeto, um plano municipal para a igualdade que se concluirá neste ano de 2015. Portanto, parabéns ao município de Oliveira do Hospital, que neste domingo, dia 21, vai de facto dar destaque a este tema, a esta problemática das mulheres, da igualdade de género. Mas o que é que eu gostava de perguntar à doutora Helena, para que as mulheres, de facto, neste momento, estejam, já tenham subido alguns degraus da escadaria enorme que ainda têm pela frente, o que é que lhes foi facilitado? Foi-lhes facilitado ou foram elas que se impuseram e com a sua força e com a sua força de ser mulher, de ser mãe, porque a força de ser mãe é muito importante, não desvalorizando a força de ser pai, como é óbvio, porque não pode haver mãe sem pai, só que quando um filho nasce sabemos sempre quem é a mãe e às vezes não sabemos quem é o pai. Logo, a mulher, de facto, tem-se imposto na sociedade e continua, porque se ela não tiver força, e se nos reportarmos à Assembleia da República, vejam de quem são as melhores intervenções políticas, quase todas vêm das mulheres. As mulheres, talvez, porque aquilo que lhes falta ainda lhes dá muita força. E daí eu fazer esta pergunta, se lhe abriram as portas todas ou foi ela que realmente abriu e tentou subir um degrauzinho de cada vez, com certo receio, porque ainda lhes falta muito para chegar ao cimo, e ela vê realmente lá em cima os homens, o outro género, está num destaque. Ainda agora o Francisco dizia, a direção geralmente, coisa. Vamos para o governo, quantos homens é que conhece, quantas mulheres, aliás, é que exercem a profissão de primeiros ministros? Raramente, e porque elas sempre puseram, teve que haver cotas. Logo, ainda nos falta muito para subir a escada. Foi uma pergunta extensa, mas a doutora Ana percebeu o que eu lhe quis perguntar. Primeiro, o feminismo começou com as sufragistas, não é? E as portas não nos foram abertas, foram as mulheres que abriram as portas. E o feminismo está dividido em três estágios, a que se chamam ondas. A primeira onda, a segunda onda e a terceira onda, ou vagas. Vagas feministas. E na primeira onda feminista, que foi então com as sufragistas, já no século XIX, elas exigiam principalmente o direito ao voto, não é? E aquilo que era delas e o direito ao voto. E, por incrível que pareça, não eram casadas, não tinham filhos. Portanto, não foi a mãe que lutou. Eu lamento muito, mas muitas vezes as mães ajudam a pôr por baixo as mulheres também, com a educação que dão também aos filhos. Neste momento, estou a falar agora... E também sempre foi assim, não é? Eu também fui educada pela minha mãe e pelo meu pai, felizmente. Não descuidando o cuidado da minha mãe e a educação da minha mãe. Mas a educação do meu pai foi fundamental, porque me educou para o mundo dos homens. E a minha mãe, nem por isso. Portanto, as portas começaram por ser abertas nessa altura, quando as mulheres começaram a exigir o direito ao voto. E depois penso que sabem que só as mulheres que eram aquilo que se chama cabeça de casal, não é? Chefes de família, é que tinham direito ao voto, após longas lutas. A segunda onda do feminismo foi mais uma vez por mulheres, foi mais dentro das batalhas sexuais nos anos 60. Começaram em França, estenderam-se para os Estados Unidos, defendiam coisas diferentes, mas essencialmente tinha a ver com a liberdade do corpo, com a liberdade sexual. Apesar de, na primeira vaga do feminismo, as sufragistas... E refiro mais uma vez, não, uma mulher não casada exigia que a mulher tivesse o direito de recusar a relação sexual mesmo enquanto casada. Portanto, as mulheres lutam muito pelo direito ao seu corpo. E então, na segunda vaga foi isso, foi o direito à liberdade sexual em si, não é? O direito ao trabalho de uma forma mais igualitária com os homens, o direito aos mesmos ordenados para os mesmos empregos, que agora continuamos a lutar por isso, portanto estamos quase iguais, não é? Em Portugal isso ainda não se verifica. E depois veio a terceira onda, mais ou menos nos anos 80, e a terceira onda veio colmatar as falhas das outras, principalmente da segunda onda feminista, que veio falar... Enquanto que as feministas da segunda onda, dos anos 60, 70, criam igualdade entre os sexos e diziam que as mulheres eram iguais aos homens, e socialmente, é evidente, as da terceira onda já levantam o problema de que dentro do mesmo sexo há muitas diferenças. Portanto, as desigualdades sociais, sexuais, continuam a verificar-se dentro dos mesmos sexos. Do mesmo sexo, exatamente. As portas não foram abertas. E na minha ideia... Eu penso que o papel da mãe é fundamental, não é? Porque somos nós mães, essencialmente, que estamos mais alerta para estas questões. Existem mesmo estudos de adolescentes em que se prova que as raparigas estão mais abertas a questionar os seus papéis enquanto mulheres do que os rapazes da mesma idade, porque em casa a mãe facilita sempre mais a vida ao rapaz, não é? Enquanto que a rapariga tem que ajudar em tudo. E nós, mulheres, somos as principais impulsionadoras dessa alteração. E culpadas. E culpadas. Portanto, as mães, sim, têm um papel fundamental na alteração, mas os pais também têm. E as mães também podem educar os pais, não é? Os pais, companheiros, evidentemente. Exato. E, se calhar, os pais também. Claro. Porque ainda vamos todos a tempo, enquanto tivermos, não é? Eu penso que é isto. Não, as portas não foram abertas, estão abertas. Tem havido avanços e retrocessos. Neste momento, com as questões sociais, económicas, as mulheres estão outra vez a ter um retrocesso, por vários motivos, são muitos, podia falar de alguns, mas penso que agora também não é esse o interesse. Mas essencialmente acho que são as mulheres, não as mães, mas as mulheres, sim, é que abrem as portas às outras mulheres. Muito obrigada. Dona Fernanda, tem a mesma visão desta pergunta que eu fiz à doutora Helena? Sim, acho que sim. Portanto, nós temos que nos impor cada vez mais. Isto é, não nos é nada facilitado. Temos que provar que somos capazes. E mesmo provando, há sempre um ponto de interrogação. Sempre. É inquestionável. Temos que fazer valer e provar que realmente é assim que somos capazes. Na questão das mães, eu tenho dois filhos, do qual me orgulho muito, e eu fui um bocadinho diferente. Eu não fui mamã, eu fui mãe má, faço a expressão, porque habituei-os a fazer tudo. Hoje estão... Então foi uma boa mãe. Considero-me que sim. Com muitas dúvidas, que eu acho que até agora já fiz algumas coisas na vida, mas a profissão mais difícil que tive foi a de ser mãe. Sim, sim. Mas acho que sim, que fiz um bom papel. Cada um está por sua conta e risco, cada um é capaz e são capazes de ajudar as companheiras, se assim o entenderem. Não foi porque eu não os ensinasse assim ou não os educasse assim. Portanto, só nesse aspecto é que eu acho que nós mães, se calhar, pronto, há mães, mãezinhas e mamás. Eu fui mãe. Muito bem. Doutor Manuel, a sua opinião sobre esta pergunta que fiz? Eu fico muito contente aqui por ouvir esta, partilhar estas experiências, mas também gostaria de dizer que a educação hoje é um aspecto muito importante, nomeadamente a educação dos filhos. Anteriormente, também, como sabe, a educação, de facto, era um ónus que estava mais ligado à mãe. Hoje também já assim não é. As partilhas dos trabalhos a nível doméstico, hoje também já assim não é. Os maridos também já lavam a louça, já fazem a comida, já passam o ferro. E já fazemos tudo um conjunto de coisas. Exatamente. Mas também penso que também... E por existir também o Dia Internacional da Mulher, haver toda esta discussão do género, de igualdade, por si só, às vezes, da forma como são abordados estes temas, como a professora Helena disse muito bem, por vezes e por si só a própria mulher discrimina-se ela própria. Também. Porque isto tem a ver com uma questão de mentalidade. Porque há outras sociedades também menos desenvolvidas e noutros campos do mundo, se nós formos ver. Eu não tive muito tempo para me preparar, mas também, como já fiz parte de um grupo de trabalho, claro, neste sentido, claro. Há outras sociedades onde prevalece o homem e a mulher é precisamente o contrário. Pois, mas com essa sociedade não queremos, não é? Mas há um bocadinho estávamos aqui a rir, e eu vou achar aqui piada, e vou achar piada aquilo que eu estou a dizer, que estávamos a falar do papel da mãe e o papel importante que ela desempenha na sociedade. O Ronaldo foi pai e não sabe quem é a mãe. Mas teve que haver uma mulher. Pois teve. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a mulher sem a Natália, mulher, vamos culpar. Começámos por ouvir duas excelentes canções musicais. Sim, senhor. Duas excelentes canções que eu ouvi atentamente, sim, como todo o painel ouviu. E eu permito-me discordar daquilo que eu ouvi, porque eu acho que hoje o papel da mulher já não é aquilo que ouvimos aqui nas canções. Hoje a mulher hoje já está muito mais enraizada na própria sociedade. Certo é que às vezes há condicionalismos que ainda se colocam por parte de algumas instituições. Porque também, relativamente, por exemplo, se olharmos ao nível profissional, ao nível do próprio Estado, não é? A maior parte é ocupada por homens. Mas a parte onde há mais licenciaturas, pessoas com mais capacidades, estes lugares são ocupados por mulheres. Ainda bem, aí há uma prova que realmente elas são mais lutadoras. Por isso. E conseguem realmente ir mais longe. Por isso, nós, e nós, e temos que renovar um aspecto que é importante, que foi aqui até ainda pouco falado. Diga. Que é haver consciência também junto da comunidade, e daqui é o que importa, de quem nos rodeia. E aqui entre os agentes públicos, nomeadamente a Câmara Municipal e os técnicos que fazem parte da Câmara Municipal, que em boa hora estão atentos a esta problemática. E foi criado este plano municipal de igualdade e cidadania responsável, e todo um conjunto de projetos que, no fundo, se nós conseguirmos passar a mensagem junto da comunidade e junto de quem nos rodeia, isto se torna muito mais fácil. Porque penso que hoje ainda há profissões que, de facto, estão mais, como já disse há bocadinho, mais ligadas ao aspecto feminino, à mulher, até a função até social em casa, e até as próprias lides domésticas ainda hoje continuam muito associadas. Os homens, pronto, apesar de já haver uma mentalidade mais aberta, e já ajudam, mas penso que já ajudam? Esse discorda, desculpa, do ajudam. Pois, mas pronto, tudo bem. Isto para dizer. Colaboram, que também fazem. Isto, como disse a professora Helena, a mentalidade e tem havido transformações sociais e que têm ao longo do tempo afirmado a mulher no mundo. E eu penso que isso que não deve ser visto no sentido de uma crítica, mas também temos que dizer que a mulher tem-se afirmado também pela sua própria vontade e por aquilo que também tem lutado e tem se conseguido o direito ao voto. Porque isto é história, não serve só para contarmos o que se passou anteriormente. Deve servir para que no futuro haja consciência. E nós vemos isto muito no nosso dia-a-dia. Porque todos nós partilhamos sentimentos, o marido e a esposa, o amigo e a amiga, o namorado e a namorada, e as coisas hoje também só funcionam se houver um equilíbrio e se houver uma entreajuda e se houver uma cidadania responsável de ambos. E hoje, nos dias que nós queremos, penso que se nós conseguirmos ter esta responsabilização coletiva, conseguimos que as mulheres e que este conceito que as mulheres estão ligadas e que estamos sempre a reafirmar que estão discriminadas, tem tendência a desaparecer, porque de facto as mulheres têm capacidades de se afirmar, têm capacidades de trabalho, têm todo um conjunto de características que são mais sensíveis. As mulheres hoje são mais sensíveis a certos problemas que os próprios homens não são. Sim, está provado que sim. Daí que eu prezo por ser uma minoria junto das mulheres, porque é como digo, a diferença também começa por aí. E penso que as mulheres não estão assim hoje tão mal. Estão menos distantes do que estavam há uns anos atrás. Porque é como digo, a sociedade evolui e então nós estamos a falar da nossa sociedade contemporânea e globalizada. Então, se for olharmos a outros continentes e a outras civilizações, assim não é. Por isso penso que estamos parabéns, também temos que dar parabéns porque há a consciencialização coletiva daqui da parte de quem está junto de nós, que é o nosso município e todo o corpo a nível das instituições de concelho que existem, que fazem um excelente trabalho, nomeadamente ao nível do apoio social, o apoio que hoje é muito, muito frequente acontecer, infelizmente. Mas penso que as mulheres têm-se afirmado positivamente e acho que vão. E têm, hoje já ocupam um lugar de destaque também na nossa sociedade. É verdade. E acho que isso é um aspecto que deve continuar a prevalecer, porque de facto o homem não existia sem a mulher e a mulher também não existia sem o homem. Exatamente. Entretanto, temos um ouvinte que parece que quer entrar em direto aqui com a doutora Helena e vamos já identificar, pôr no ar. Muito boa tarde, Rádio Boa Nova. Boa tarde. Boa tarde, estou a falar com? Com André Martins, a professora conhece, ainda estive com ela ontem à noite. Então, a professora está a ouvi-lo, faça favor por a sua questão. Era para dizer que concordo exatamente com todos os pontos de vista da professora, tanto que eu sou um jovem da Polícia de Segurança Pública e também um jovem cidadão, e queria dizer que o ponto fulcral para que exista a igualdade de géneros reside na educação, porque eu nunca tive qualquer tipo de exemplo que me demonstrasse qualquer tipo de comportamento machista ou de que as mulheres são inferiores aos homens em qualquer tipo de aspecto. Portanto, se isso seria educação, se desde pequenos as pessoas começarem a incutir esse tipo de valores, a sociedade nunca mais irá saber o que é desigualdade de géneros. Não haverá aquele problema de que a mulher é inferior ao homem, seja em que aspecto for. E pronto, era para dizer uma boa tarde à professora e que nós estamos a ouvi-la, tanto eu como o filho, tal como nós combinamos. Muito obrigada, doutora Helena, também muito obrigada por ter trazido este senhor, portanto, e ouvirmos as palavras que nos disse, que nos ficamos satisfeitos com isso e por ser ainda jovens a verem também estas coisas, reconhecendo que de facto se está a caminhar mais um bocadinho. Muito obrigada, muito boa tarde. Muito obrigado, Emma. Boa tarde, André. Obrigada. E estivemos com esta intervenção do André, que estão a ouvir o nosso programa, que quer dizer que é um programa que interessa a toda a gente, homens e mulheres, e mais uma vez, não quero mais felicitar o município de Oliveira do Hospital por levar a efeito no domingo, neste domingo, portanto, e aproveita porque o sol quando nasce é para todos, e é o solstício de verão, e acho que realmente foi muito bem escolhido, mas agora íamos ouvir outra senhora, a doutora Ana Rodrigues. Doutora, então a pergunta que foi feita e que estão todos a responder, por favor, dê-nos a sua opinião. Eu queria só aqui pegar em alguns pontos e deixar algumas, se calhar também algumas interrogações. Estamos a falar de questões culturais, que estamos a falar de, não de décadas, mas de séculos, de milénios, em que a desigualdade foi a regra. E, portanto, é normal que realmente demore e que seja necessário muita luta por mulheres, também por alguns homens, com certeza, para que as coisas se reequilibrem. Para que tenham, para que a igualdade seja efetivamente uma realidade. A verdade é que já se falou aqui de muitas coisas, eu vou só aflorar algumas. Falou-se da questão da educação, e desde logo, eu tenho dois filhos pequenos, há estereótipos que passam desde logo. O azul para o menino, a cor de rosa para a menina, o carrinho para o menino, a boneca para a menina, mesmo que não queiramos, nós estamos todos os dias a promover desigualdades. E aí mais as mães. Exatamente. A promover exatamente essas desigualdades, que depois acabam por ficar na cabeça das pessoas e por moldar aquilo que é a sua atuação. Parece que não tem importância nenhuma, mas vai lá ficando. Vai lá ficando. E se calhar temos que começar por aí, desmontar esses estereótipos, porque as meninas podem ser engenheiras eletrotécnicas ou outra coisa qualquer, e os meninos podem ser assistentes sociais, sem qualquer tipo de problema. E porque os meninos podem usar calças, tudo... e os meninos podem usar saias. Exatamente, e exatamente. Todas. E cavalo, e brinquinhos, e todas as coisas. Tudo isso. Portanto, tudo nesse isso aspecto já estamos generalizados, quase. Depois, falou-se também aqui da questão de ascender a determinados cargos e da prevalência de homens em cargos de chefia. É uma verdade que há mais mulheres no ensino superior, há mais mulheres licenciadas, mas depois há muito menos em cargos de chefia. Portanto, há qualquer coisa que acontece aqui, no processo, que não é muito promotor dessa igualdade. Também pode acontecer que sejam as mulheres que não o querem. Também. Mas também acontecerá, se calhar. Mas há aqui qualquer coisa no processo que impede essa chegada. Tem a ver com a cultura, mas também ainda tem a ver muito com as práticas das pessoas. Porque o ajudar é isso mesmo. É colaborar. Quando apetece. Exatamente. Pois. Responsabilizar-se pela partilha das coisas são coisas diferentes. Diferentes. E isso não acontece em muitos casos. Ainda não acontece ajuda, em muitos casos. Como dizia ali o doutor. Ajuda-se. Exatamente. Mas não se responsabiliza por aquela tarefa que é de casa, que é dos filhos, que chega é da saúde, do marido, que é primeiro, da educação. Ela havia de começar a fazer o jantar e passar a roupa a ferro que ficou e lavar a louça. E isso sem estar a ajudar. É uma obrigação que lhe... Exatamente. Precisamente. E isso muitas vezes acaba por afastar as mulheres de chegarem a determinadas coisas, porque, quer dizer, a roupa está lá em casa para passar. E alguém tem que ir passar. São só algumas questões, mas eu penso que efetivamente o caminho faz-se caminhando e com partilhas deste género também se vão desmistificando algumas ideias. Eu acho que sim. Francisco, diga. Faz favor. Documentar. Fico aqui com dois microfones agora. Documentar, João, que estás a ouvir. Olha, sabe, Eu tenho um terrível defeito nos tempos que correm. Nós vivemos tempos difíceis, de muita exigência, de muitas dificuldades, e eu felizmente ainda não consegui quebrar o meu otimismo. Não sei até que ponto é que ele vai aguentar, mas ainda não deixei de ser um otimista. Hoje sou cada vez mais um otimista racional. Antes era um otimista com muita esperança que isto ia tudo melhorar e íamos progredir infinitamente. Hoje sou mais... Continuo a ser otimista, e é isso é que me anima. Aliás, por isso é que exerço o cargo que os cidadãos entenderam que eu poderia exercer. É por ser um otimista. Se fosse pessimista, tratava da minha vidinha. Claro. Eu sou otimista, mas estou cada vez mais racional. E há uma coisa que tenho, esta noção assumida. Felizmente, enquanto sociedade, demos um grande salto. O século XX foi... Tirando as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi um século de progresso científico que permitiu que aumentasse, que as pessoas aumentassem a sua esperança de vida, ou seja, durassem mais tempo, e foi fantástico em termos de desenvolvimento económico e social, que permitiu que as pessoas vivessem melhor. Particularmente Portugal, há 41 anos a esta parte, deu um grande salto civilizacional a todos os níveis. E também no domínio da igualdade entre homens e mulheres, pese embora os atavismos, a tal cultura antiga, as tais práticas repetidas, que vêm dessa mesma cultura, de facto, deu-se aqui uma grande aproximação ao nível da oportunidade entre homens e mulheres. As coisas melhoraram imenso. Se pensarmos o que era Portugal há 50 anos atrás na relação, nas desigualdades entre homens e mulheres, e aquilo que somos hoje, de facto, demos um salto. E digo-vos uma coisa para dar um bocado de esperança a todos: Portugal acelerou mais as igualdades entre homens e mulheres nestes últimos 40 anos que o resto da Europa ao longo de... demorou um século para conseguir, e nós acelerámos imenso. Concordo plenamente. Concordo. Demos um salto brutal. Sabem porquê? Porque somos um povo elástico. Somos um povo, ao contrário daquilo que às vezes nos querem fazer pequeninos, diminutos, sem ambição. Não, nós somos um povo que gosta de dar passos largos. E temos coragem de nos auto-melhorarmos como individualmente e como coletivo. E fizemos coisas fantásticas. Por exemplo, temos níveis de escolaridade excelentes, apesar de hoje dos problemas que tem a escola pública. Temos um nível de escolarização das mulheres que é superior ao dos homens. Não, reparem, temos mais mulheres na escola que homens. Temos mais mulheres na universidade que homens. Temos mais mulheres a ter melhores notas na universidade que os homens. Depois começam os problemas, é o mercado de trabalho. É verdade que há cada vez mais mulheres a ocupar lugares de destaque na vida pública, na decisão política, nas grandes empresas e nas pequenas e médias empresas, em cargos de direção. Tem crescido imenso o papel das mulheres. Obviamente, vou usar um chavão, o mundo dos negócios, como também de alguma forma o mundo da política, é um mundo de homens, mas foi historicamente um mundo de homens. Agora, o crescimento da força e da presença das mulheres tem sido assinalável, e acho que não podemos esquecer isto. E depois as mulheres têm um dom, que é a maternidade, que é uma coisa que os homens não conseguem ter. As mulheres têm um dom, que é a maternidade. Eu posso me esforçar muito, posso fazer muitos filhos, mas não posso dar à luz nenhum. E isso é um dom que as mulheres têm. E quer se queira, quer não, e está por demais estudado e demonstrado, a maternidade atrasa o desenvolvimento das carreiras profissionais das mulheres, ao ponto de acontecer duas situações dramáticas para qualquer país e para qualquer sociedade. Mulheres que preferem a sua carreira profissional e afirmarem social e profissionalmente em detrimento da maternidade. E isso agrava o problema da demografia, do envelhecimento da população, da falta de nascimentos. E por outro lado, outras mulheres que não querem atrasar muito, e atenção, não são mulheres, isto são decisões muitas vezes dentro do próprio casal, entre companheiro e companheira, que só têm um filho para que não haja atrasos na progressão na carreira. E às vezes entre homem e mulher, entre companheiro e companheira, há a decisão de não ter filhos por uma filha. Isso também é um... Eu posso criticar, mas são decisões livres e conscientes. Não são muitas vezes imposições. Agora, também sabemos de empresas que não contratam mulheres em idade fértil, em idade de ter filhos. Por isso, e preferem os homens... Antes, durante a gravidez, e depois ter o filho. Não podem amamentar, até obrigam a dar provas se têm leite para amamentar os filhos. E essa segurança toda. Mas não é? Esses são os retrocessos que devemos evitar. Por isso é que é importante haver estes projetos e estas intervenções de promoção da igualdade. Nós não podemos deixar o mundo caminhar para trás. Não podemos regredir na escolaridade das mulheres, nem na dos homens, nem na das crianças. Não podemos regredir nos serviços de saúde e do acesso aos cuidados de saúde. Não podemos regredir nas questões do acesso ao emprego. Ou seja, temos que ter uma postura progressista e de não deixar voltar as coisas para trás. E é importante falar nestas questões sem problemas. Eu não tenho aqui nenhuma verdade definitiva. Eu apenas faço um conjunto de alertas. E gostava que vivêssemos num mundo mais igual, onde partilhássemos mais responsabilidades, onde fôssemos cidadãos mais iguais em todas as componentes. há numa, pelo menos, até prova em contrário, acho que nunca seremos iguais. As mulheres são muito especiais e, depois, e os homens têm outras características. E como eu disse há pouco, as mulheres têm o dom da maternidade. Agora, para concluir, é uma figura tutelar para a Natália e também é para mim. A figura do Dr. Fernando Val, que era um homem, do início do século XX. Do início do século XX. Tem tantos anos quanto a República. E o Dr. Fernando Val, que dizia que o século XIX era o século da fraternidade, ou o século XX era o século da fraternidade, e o século XXI era o século da igualdade. E sabe o que é que ele dizia? Dizia também que o futuro... estavam aí nos sinais, o futuro da regeneração da sociedade estava nas mulheres, porque elas, e a regeneração da sociedade passava pelas mulheres, porque elas iam afirmar-se mais e mais e mais. Alguns alertas perigosos: aquilo que se passa numa civilização aqui mesmo ao lado da nossa, a regressão que se passa no mundo islâmico relativamente aos direitos, liberdades e garantias das mulheres, impor-lhes a burca, o silêncio, remetê-las a meros objetos sexuais, permitir que um indivíduo consiga casar com uma criança de 5 e 6 anos, com cobertura religiosa, isso é inaceitável. E enquanto cidadãos livres e desimpedidos, temos a obrigação de defender o princípio da igualdade e denunciar e não permitir que na nossa sociedade ocidental, aberta, livre, democrática, estas coisas aconteçam. De facto, acho que o objetivo deste projeto e deste plano foi transformar a sociedade oliveirense de forma mais igual. E para concluir, dizer só isto, é importante, como aqui foi dito, passa a expressão puxar pelas mulheres. Muitas vezes promover a igualdade é puxar para cima quem está em situação de desfavorecimento, quem tem menos oportunidades. E para isso temos que proteger as mulheres e valorizar nos pés. Promover a igualdade não é promover a guerra de sexos, não andamos aqui à luta quem é que tem mais direitos, é promover mais equilíbrio entre homem e mulher, promover mais oportunidades para que ambos sejam felizes, para que vivemos numa sociedade mais equilibrada. E por isso, olhe, optámos por ter uma conselheira municipal para a igualdade em Oliveira do Hospital. Não foi um conselheiro, foi uma conselheira, porque era importante valorizar o papel das mulheres na nossa comunidade, e elas têm sido inexcedíveis. Reparem, a riqueza de Oliveira do Hospital fez através da indústria. Que indústria? A indústria das confecções. Quem é a força motriz da indústria das confecções? São as mulheres. Por isso é que homenageámos no último 7 de outubro. Foi homenagear a força criadora, a força de criação de riqueza que são as mulheres, as costureiras que trabalham na indústria de confecções. E naquelas costureiras todas, homenageamos todas as mulheres que trabalham nas empresas de Oliveira do Hospital. E também por isso temos uma conselheira municipal para a igualdade, que é a professora Teresa Serra, que é uma mulher que marca, uma mulher ligada ao mundo dos bombeiros. E como ela costuma dizer, eu nunca fui uma mulher atrás de um grande homem, eu sempre fui uma mulher ao lado de um homem que se revelou ser um grande cidadão e um grande protagonista da nossa comunidade, e curiosamente esteve sempre ao lado, e ela afirma isto, eu estou aqui a dizer isto, não estou a fazer nenhuma revelação absurda. A professora Teresa Serra sempre diz isto em todas as intervenções, sempre esteve ao lado, e é isso que nós queremos, é homens ao lado de mulheres e mulheres ao lado de homens, iguais. E por isso é que temos a professora Teresa Serra como conselheira municipal para a igualdade. Ela hoje deveria estar aqui, não está aqui porque teve um pequeno acidente, está em casa a recuperar de um problema que teve num pé. Mandamos-lhe daqui um beijinho, porque eu sei que ela nos está a ouvir. Sim. Porque naturalmente dei conta desta nossa ação de sensibilização. E também dizer que na equipa, nós tentámos criar a equipa do projeto de Igualdade Local, Cidadania e Responsável, ser paritária, ser equilibrada entre homens e mulheres. E temos 4 homens e cinco mulheres. E, portanto, queria também... Este trabalho faz com pessoas a pensar, a organizar, a estabelecer contactos e a criar eventos de sensibilização. Portanto, também não podia aqui deixar... Tenho que aproveitar esta oportunidade para aqui enviar o público reconhecimento ao trabalho que o Luís Antero, que o António Guilherme, que é presidente da Associação de Deficientes de Oliveira do Hospital, o João Vasconcelos fazem nesta equipa, mas também do lado das mulheres, a professora Teresa Serra, a doutora Carla Camacho, que é a coordenadora da equipa, vai passar a ser a doutora Ana Rodrigues a coordenadora desta equipa, mas também a professora Helena Berardo e também a doutora Isabel Antunes, que lida com a linha de apoio à vítima de violência doméstica, portanto, que funciona no âmbito do projeto, que dá apoio jurídico às vítimas de violência doméstica. Para concluir, porque no dia 21 é o Dia Municipal para a Igualdade, de 20 para 21, no final das marchas, das grandes marchas populares de Oliveira do Hospital, vamos libertar 300 balões. Se fosse agora, teriam sido 365, um por cada dia do ano, precisamente para evocar. Sim, temos que arranjar mais 165 balões. Para evocar esse princípio que é: devemos lutar, criar instrumentos, falarmos abertamente sobre essa coisa tão simples que é tratarmos-nos de forma igual, independentemente de sermos homens ou mulheres. Eu acho que isso é uma obrigação. E o município de Oliveira do Hospital, onde ter um plano municipal e pôr como primado na sua intervenção promover a igualdade entre cidadãos, acho que é relevante. Ficamos, mas então dou-lhe a última palavra para se despedir, se assim entender, doutora. Só agradecer este espaço, porque a equipa tem também neste tipo de espaços o apoio que necessita para passar a sua mensagem. Como o doutor Francisco disse muito bem, é uma equipa que tenta que haja uma sensibilização para estas questões, para que se fale delas, para as desocultar, para dizer também que no município existe uma linha de apoio social que também é uma linha de aconselhamento jurídico para vítimas de violência doméstica, que poderão utilizar sempre que necessário, que é o 238-605-260, é direta para o Gabinete de Ação Social, e que lá estaremos para apoiar. Muito obrigada. E obrigada também pela sua presença e pela sua participação.